Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 212º episódio do Paranerdia, o podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! Te lasca aí, negão! Te lasca aí, negão, né? Puta que me pariu, tá bom. E nesse episódio 212, viemos para falar, sim, de uma das melhores animações de 2024 até agora, porque Jota, a terceira temporada de Vox Machina tá vindo aí, bebê. Uhul, é nóis! É nóis, né? Que é nada mais, nada menos, X-Men 97! Por que não dizer, e eu já queimo a pauta logo, o melhor conteúdo de Marvel já feito nos últimos 27 anos. Errado não tá. Concordo. Tá. Eu acho que ninguém discorda nesse ponto aqui, velho. É que desde que acabou o X-Men da temporada, não tinha tanta coisa boa na Marvel. Mas tá bom. Aí, para falarmos aqui sobre X-Men 97, eu não poderia trazer outra pessoa senão meu quadrinhologista de estimação, senhor Matheus. Não esqueça de mim, X-Men, HQ-Man. Fala, Teteus. Olá, eu sou o HQ-Man e o meu poder mutante é sobreviver a reboots. Puta que pariu. E ressuscitar por acaso. Né? Quem por acaso tá vendo a gravação desse episódio no canal do YouTube, porque sim, temos um canal do YouTube, sim, é lá que as gravações estão sendo feitas. Jura? youtube.com/paranerdia. Tem gente que não sabe, filha de uma puta. Tem gente que tá assistindo esse episódio pela primeira vez. O Matheus está usando um avatar de um dos X-Men mais poderosos que já teve na Casa das Ideias, que é o senhor Forget Me Not, né? Não esqueça de mim. O cara cujo poder mutante é, se você parar de olhar para ele, tu esquece que ele existe. Que poderzinho, filho da puta, cara. Eu só me liguei que o HQ-Man tá na gravação porque eu acabei de voltar a olhar para a tela agora, mano. Puta que pariu, tá bom. E esse que fez uma piada muito mais sem graça do que a minha é o senhor Carcaracaju, o querido J. Santos, o arrombado Feed Kenga que eu amo de paixão. Fala, desgraça. Oh, gente, jagunçaiado do meu coração, aqui é J. Santos, como esse filho de uma égua acabou de falar. E a mim e minhas macarronadas. A mim e minhas macarronadas, tá bom, né? E aqui, para deixar este ambiente menos fedido, trouxemos uma querida lindinha fofinha do meu coração e que está com o avatar mais correto dessa chamada, Dona Sara Magnus. Yay! Fala, Sareta. Olá, pessoal. Bonjour. Como vai todo mundo? Pois é, Magneto não está errado de forma alguma. Ele mas não certo. É que negócio, filha. Magneto não estava errado, mas certo ele também não tá, né? Não, é aquilo, né? O que fode o Magneto é o extremismo. O que, cara, o Magneto, o extremismo é o que acaba com ele, que também é a mesma coisa que acaba com o Xavier. Eu odeio a passividade do Xavier. Puta que pariu. É aquele negócio, né? O que fode o Xavier é a vampira. Oi, também. Ai, delícia. Né, delícia. Ué, oi, gostoso. E para completar este quinteto de pessoas que aparentemente gostaram desta obra, está aqui meu queridíssimo amigo Ixará, seu Alexandre Marco Velho, cujo avatar é o Vanisher. Ele está sem avatar.

hipérbole da minha parte dizer que X-Men 97 é a melhor coisa que a Marvel lançou nos últimos, sei lá, 30 anos? Não, não é. O que você acha, Teteus? Filme e televisão, você está correto. Em relação à multimídia, né? Em relação a não quadrinhos. É, em relação a filme e televisão, você está correto, cara. Apesar de que eu não sou hater da Marvel de cinema, né? Tem filme bom, tem filme ruim e tal, mas X-Men 97, mano, puta, era o que o pessoal queria, cara. O pessoal tava esperando desde 97. Era o que o pessoal queria há muitos anos, na verdade. Não é nem pelo fato de ser continuação, mas algo bom, uma mídia boa. Cara, uma coisa que é engraçado sobre o X-Men 97, muita gente está reclamando. Ah, eles adaptaram certas sagas, mas correram pra caralho. Gente, o X-Men fazia isso na primeira parte também. Puta que pariu. Tinha umas sagas enormes no X-Men. O Clube do Inferno foi 2 episódios, cara. O Genosha, que foi o Massacre Mutante, foi 1 episódio, maluco. Eles já faziam essa merda de correr com os episódios lá no 97. O Debayo não fez nada demais nessa porra, não, tá? Então tá. Falando no Debayo, que já era até esperado. Né? Falando no Debayo. Tem sagas que realmente você não tem que estender muito. Por exemplo, aquela história do Mojoverso, cara, aquilo não tem como render mais. Mojoverso é sempre episódio extra. Isso aí não tem nem o que falar a respeito, não. É sempre filler, né? Falando nisso, data de lançamento desta bagaça foi em 20 de março de 2024. Um episódio por semana, como já é padrão da dona Disney fazer, e eu não reclamo disso, muito obrigado. Escrito, produzido e criado pelo senhor B.O. DeMaio, né? Você sabe alguma coisa do B.O. DeMaio, além de ser roteirista de séries, Matheus? Para te falar a verdade, não. É a primeira vez que eu ouvi falar desse cara. E mandou bem para o caralho. Talvez ele realmente tenha uma carreira extensa fazendo outras coisas, mas são outras coisas que eu não vi. Então não sei, não posso falar. Mas vamos concordar que o cara mandou bem para um caralho, né? Sim, o cara mandou super bem. Foi o primeiro trabalho dele e o cara chegou arrebentando. Inclusive foi por causa do caralho dele que ele foi mandado embora. É, tem isso também. Foi por causa do OnlyFans dele, né? Mas fazer o quê, né? Eita, cara, é um negócio que assim, pense bem. Se a Marvel e a Disney pagassem ele realmente muito bem pelo trabalho, será que ele precisaria ter um OnlyFans? Bom argumento. Proletários univos. Né? Então. Bom argumento. Se bem que o cara é gostosão, né? Então. Mas o Acabamos DeMaio... de descobrir que tem alguém que assina o OnlyFans do DeMaio, viu? Não, só vejo conteúdo free, só o conteúdo free. Só. Tá bom. Ó, okay. O DeMaio, ele fez em 2019, ele trabalhou no The Originals. Fez o The Witcher em 2021. É verdade. A Lenda do Lobo, do The Witcher, a animação, em 2021 também, em agosto. Também produziu o Cavaleiro da Lua em 2021 e agora... E pior que é. O cara ele ele é o produtor daquela porra, daquela porra do Cavaleiro da Lua, né? É, né? Pior que é, né? Fazer o quê? Assim, mas... entre nós não achei tão ruim assim, não. Mas o cara aprende, né? Que fez aquilo, agora fez um negócio decente, né? Então tá. Mas ele só produziu ou ele escreveu Cavaleiro da Lua? Ele produziu e escreveu. Produziu e escreveu. Bom, é um aprendizado, né, cara? Né? Matheus, por favor, brinde-nos com a sinopse. Porque de jeito nenhum eu vou entregar a sinopse nem pro Jota e nem pra Sara. Oxi! A gente é tão gente boa. Não uma sinopse desse tamanho, vocês não conseguem. Bora lá. Olha, o meu depende. Você viu a pauta? Como é que é o tamanho da sinopse? Eu acabei de ver aqui. Ah. É, então, desculpa, bebê. Eu te amo, eu te adoro, mas eu sei das tuas limitações. Eu sei, obrigado. Ele falou comigo, chamou ele. Ele disse não, que me ama. Não, é que eu também tenho dislexia. Eu sei, bebê. E quando eu falo bebê, é a Sara, não você, seu filho. Deixa puta. Eu me enganar, rapaz. Deixa eu me enganar. Tá bom. Quando a Sara é bebê, quando é você, é babaca. Matheus, vai, sinopse. Tá. X-Men 97 continua a história de X-Men The Animated Series, 1992-1997. Em ambas as séries, os mutantes são pessoas que nascem com habilidades sobre-humanas que geralmente se manifestam durante a puberdade. Os X-Men são uma equipe de super-heróis mutantes fundada pelo professor Charles Xavier para proteger mutantes e humanos. No final da série animada, Xavier quase morre em uma tentativa de assassinato e é levado ao espaço para ser curado pelos alienígenas do Império Shi'ar. X-Men 97 começa um ano depois e vê os X-Men enfrentando novos desafios sem Xavier, sob a liderança de seu ex-adversário Magneto. Tal como acontece com a série original, X-Men 97 combina ação, drama estilo novela e exploração de tópicos sérios. Porra, e tópicos sérios estão muito bem delimitados nessa X-Men 97. Quando te enganar o negócio não, hein? Puta pode que ter. Pariu. Porra. Vamos lá. Elenco, começando com ele, a lenda, o lindo, o corno, Scott Summers / Ciclope, lá nos Estados Unidos, foi feito pelo senhor Ray Chase e aqui no Brasil pelo senhor Fernando Lopes. Cara, eu vou ter que deixar uma coisa aqui clara. O Ciclope continua sendo um corno? Sim. Sim. Tá? Não. Sim. Não. Sim. Ele não. Ainda é um corno. Não, ele na não série, é um corno. Na série ou na HQ? Não, aqui, ele... no X-Men 97. Não, ah, ele é um... na série? Ele tô é um falando... corno e tenta cornar, mas não consegue. Tô falando aqui no X-Men 97, tá? Eu sei que nos quadrinhos ele até deu uma melhorada na brincadeira, fazendo até um trisal lá com o Wolverine, eu sei. Ó, eu li isso hoje, né? O Tom Brevoort lá, o editor-chefe dos X-Men, disse que não há trisal. O que há é um relacionamento aberto entre o Ciclope e a Jean Grey. Que acaba virando um trisal, porque só o Logan participa dessa putaria. É. Não, o Ciclope tem uns casinhos dele lá com a Rainha Branca. É, né? Quase. Né. Mas vamos lá. Vamos falar dele aqui no X-Men 97. Matheus, o que que tu achou do Ciclope 97? Olha, cara, eu nunca fui nesse time de achar que o Ciclope era um bundão, né? Eu acho assim... Não, não, filho, não. Desculpa. Bundão, não. Corno. Não. Tem diferença, tem diferença. Tirando a parte do relacionamento, tem muita gente que acha, ah, o Ciclope é bundão, o Ciclope é um péssimo líder, o Ciclope é chato, não sei o que mais. Até concordo que às vezes ele é meio chato. Agora, o Ciclope é foda. Ele não seria líder do X-Men esse tempo todinho se não fosse foda. Ô, a série faz... Ele de péssimo líder, cara. Ah. Acho que a única coisa que a gente não pode... Não, tô dizendo é as pessoas que não leem, as pessoas que não assistem as coisas direito. Né? Ah, tá. É que tu há de concordar comigo, Matheus, que o que fudeu no sentido metafórico da palavra, tá? O Ciclope foi a porra dos filmes, cara. Porque nos filmes, o Ciclope é um bunda. Nos filmes, o Ciclope é um puta do mundão, cara. Mas o Ciclope nos quadrinhos é um cara que peita de igual pra igual o Capitão América, mano. Sim. E no 97, a gente já vê isso logo no primeiro episódio, aquela rajada que o cara patou pro chão para amortecer a queda dele da destruição do pássaro do pássaro negro, puta que o pariu. Cara. Essa foi um aspecto de uso do poder do Ciclope que foi foda pra caramba. Ele usar, como diz, o poder dele, já que são rajadas concussivas, pra se movimentar, né? Pra dar mobilidade em batalha. Puta que pariu. Não é? Então, porra, cacete. E já que estamos falando da cornice do seu Scott Summer, né? Temos que falar de Madame Dona Jean Grey, né? Também conhecida como Madeleine Pryor para os íntimos, em alguns círculos literários, né? Que lá nos Estados Unidos foi feita pela dona Jennifer Hale, E aqui no Brasil está sendo maravilhosamente feito pela dona Silvia Salustre. Quem de vocês ficou surpreso pra cacete vendo a Jean Grey grávida no primeiro episódio? Não me surpreendeu não, hein? Não? Não. A Jean Grey tá grávida? Cara, desculpa, pra mim foi surpresa. Bicho, eu estou lendo a origem que é nova e ao mesmo tempo velha do Noturno, cara. Nada mais me surpreende. Tá, pra agora você me deixou curioso. Como é que é a origem nova do Noturno, Matheus? A Mística não é mãe do Noturno, a Mística é pai do Noturno. Ah, eu fiquei sabendo dessa. Ok, tá bom. Fui eu que perguntei, né? Agora, o que tu achou tanto da Jean Grey quanto da Madeleine nesta série, Teteus? Eu sei exatamente quando houve a troca. A troca aconteceu no final da saga da Fênix Negra da série original. É por isso que, dando spoiler já, no final do X-Men 97, a Jean ainda tem a Fênix. Justo. E tu, Xará, o que, que tu achou da Jean Grey? E dá um pouquinho da palhinha do que tu achou do Ciclope também, porque afinal de contas você não falou nada do Ciclope. O Ciclope tem uma... Eu vou dar um... Como é que eu posso dizer? Um easter egg aqui, vocês vão lembrar. Aquele jogo Marvel Capcom, que ele dá o Open Cry... Como é que chama o golpe dele? Optic Blast! Eu ouvi aquilo bem na hora. Falei, e finalmente, né? O Ciclope como deveria ser, né? Líder, né? Porque ele tava meio apagado, né? Não, na hora que ele soltou aquela rajada gigante, eu pensei direto, X-Men, Filhos do Átomo, que é aquele arcade. Sim, também. Arcade, que foi a primeira vez que apareceu o Ciclope na Capcom, né? Muito bem. Esse jogo acabou com muito dinheiro, meu, viu? Eu joguei muito fliperama e perdi muita ficha também. E a Madeleine Pryor foi bem colocada na série, Matheus? O que, você achou? Olha, até essa moça aí. Ela é bem diferente dos quadrinhos, viu? A relação dela com a Jean Grey é muito mais amigável do que nos quadrinhos também. Porque nos quadrinhos pegam uma rusga novelesca, assim, mano, que demora muito tempo. Não tem amizade, não. Ela vira Paola Bracho. Né? Pra quem não lembra ou não viu nos quadrinhos, a Madeleine nos quadrinhos era Madeleine desde sempre. Porque a Jean Grey já tinha morrido, acho, pela 42ª vez, pela contagem oficial, né? Aí o Ciclope ficou viúvo, passou uma temporada de dor de corno viuvesca na vida dele, aí de repente ele encontra uma nova ruiva que por acaso é igualzinha a Jean, só que se chama Madeleine. Não é nem um pouco problemático, né? Você fica com uma mulher parecida com a sua falecida, pô, nada. Não, de forma nenhuma, afinal de contas todo mundo sabe que todo mundo tem um gêmeo único. Perdido aí pelo mundo, né? Mas isso não é o principal. Agora sim, nos quadrinhos o Ciclope foi muito sacana com a Madeleine Pryor, cara. Muito. Não! Porque assim. Jura? É, porque assim, a Madeleine Pryor não tinha poderes, né? Inicialmente. Ninguém sabia que ela era clone da Jean e tal. O Ciclope sai dos X-Men, deixa a Tempestade como líder, naquela história clássica onde a Tempestade dá uma surra nele sem poderes, né? A Tempestade tava sem poderes. Maravilhosa, nunca esteve errada, né? Também. Aí ele sai dos X-Men, casa com a Madeleine Pryor, vai lá, engravida ela. Aí a Jean Grey volta, né? A Jean Grey volta dos mortos, né? E aí o Ciclope larga a mulher grávida, cara. Não é? Aí você depois, acha que ela tá. Ela é culpada de virar rainha do E depois também. Que ela tem o filho, ele leva a criança. Cara, ele é muito babaca. Né? Aí a mulher vira rainha do duende e o cara quer dizer que ela tá errada, tá? Tá, né? Certo. Ela tinha toda a justificativa pra ser a rainha dos duendes, mano. Meu filho, você tem que entender uma coisa, Jotinha. Quando um homem dá pra todo mundo, pega todo mundo, é garanhão. Quando uma mulher dá pra todo mundo, é piranha. Verdade. É. Né? Lacroste, mas é verdade. Né? E como estamos falando do Trizal, né, vamos falar agora de seu Logan, também conhecido como Wolverine. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui lá fora é o seu Castle J. Todd. E aqui no Brasil teve que ser seu Luiz Feier Mota, porque infelizmente não temos mais nosso querido Isaac Bardavi entre nós. E venhamos e convenhamos, o Feier Mota não fez ruim não, porque afinal ele já foi Wolverine no X-Men Evolution. Então, exato, ele não é a primeira vez que ele tá brincando de Wolverine, não. Então, não tem problema nenhum. Eu não vi problema nenhum no Feier Mota fazendo o Wolverine no é aquilo. Se o cara já dublou, se o cara já dublou o Toguro, velho, pra mim já tá valendo. Cara, eu sou... Não é? Eu tava doido, cara. Se o Logan mandasse pro Ciclope um venha, mas venha na maciota... Puta que pariu. Cara, eu ia urrar, eu ia chorar, eu ia me rasgar inteiro. Mas que felizmente não deu, cara. Mas tá bom, né? Quem sabe numa segunda temporada, né? Porque ele vai vir mais ali manesco, ele pode vir... Venha na maciota. Se fosse dirigido pelo Briggs, com certeza iria ter. Né? Cara, é aquilo, bicho. Eu sou fanboyola do Wolverine. Pra mim, do jeito que ele foi, tá muito bom. E eu gosto muito do Wolverine do Evolution também. Agora, aí eu pergunto pra... Então, peraí, deixa eu perguntar pra fanboyola aqui. Peraí, rapidinho. Que a gente precisa ter um conhecimento de causa aqui. Então, dona fanboyola, eu quero que você discorra como eles sacanearam o Wolverine no X-Men 97. Cara... Velho, coitado, ele é feito de gato e sapato, né? Ele toma do cu do início ao fim. Não é? Ele só toma do início ao fim. Que dó. Não, o bom é velho, tem uma cena muito boa, que é depois que o Scott sai, né? O Ciclope sai lá por conta daquela tritaiada lá. E a Jean vai atrás do Wolverine. Aí fizeram um meme assim. Pô, você não é mais casada, não tem graça. É! Nossa, velho! Agora tu não é mais casada, quero mais não. Pá, você não é casada, não tem graça, porque ô, velho. Mas assim, eu não acho que o Wolverine foi menosprezado. Ele só não tava como protagonista, né? Como a gente costuma ver ele. Filho, não foi nesse sentido. Né? Amor, não foi nesse sentido que eu quis dizer, não. Eu quis dizer no sentido de que literalmente fuderam com ele na porra do final, quando o Magneto pegou e arrancou a porra do adamantium. E ele simplesmente ficou ali na caminha, quietinho, e ninguém falou mais porra nenhuma do Wolverine. Até o final do agora ninguém sabe nem medo, onde ele foi parar, né? Hã? Não, cara, ninguém velho. Sabe nem onde ele foi parar no final. Não é? Cara, foi impressão minha, teve um downgrade na animação nesse último episódio. Parece que a animação caiu de qualidade. Não, nessa, eu já vou deixar a única coisa que me deixou emputecido na porra dessa série, que a série estava indo maravilhosamente até fazerem o caralho da cena do Magneto arrancando o adamantium do Wolverine, que é um frame, eu repito, um frame parado. Eu não sei se isso aconteceu, mas me parece assim que o cara pegou o recorte lá, o quadrinho lá, o original da extração do adamantium e colocou no... E colocou lá na tela. E colocou, não, tipo... Não, porque, não porque o do quadrinho tá muito mais bonito. Mas é que o quadrinho é mais detalhista também, né? A animação, simulou, você não pode fazer a animação mega suja, detalhista. Eles botaram no ChatGPT, faz aí uma cena do Magneto fudendo com o Wolverine. Eu entendo o racional deles, né, de querer fazer a cena igual dos quadrinhos, porque tem aquele lance, né, de referência e tal. Hoje em dia todo mundo quer usar referência e tal. Mas é outra mídia, né, cara? Podiam ter feito. Mas, Matheus, isso usando, é uma animação. Podiam fazer pelo menos. Caralho. Podiam fazer pelo menos 5 segundos do adamantium saindo do couro. Não precisava não fazer. Que eu acabei de dizer, não precisava que é botar mídia, a cena porra. Toda, não. Bota só o braço e um trocinho não, cara, saindo, e pra mim já tava bom, cara. Não, cara, fizeram basicamente só o estático. Foi estático. Numa animação. Caralho! É, como é que fala? Fizeram o. Como é que é o nome? PowerPoint. Basicamente, eles fizeram uma rampa, né? Eles quiseram fazer aquele zoom em rampa, né? Do Zack Snyder, que já tá cansando, eu odeio ele. Você acha que vai ter Wolverine sem nariz? Não, olha, tomara. Cara, não, será? Tomara. Não, tomara. Tomara, cara. Tomara. Não, tomara. Cara, tudo leva a crer que vamos ter Wolverine selvagem nas próximas temporadas, né? E se tiver Wolverine selvagem sem nariz? Vai ter o Cavaleiro da Morte Wolverine, né, mano? Apesar de que, pelo que anda a carruagem da brincadeira, é mais capaz de a gente ter o Cavaleiro da Morte e o Gambit. Gambit. Vai ter morte que só peste nesse negócio. Né? Terceira temporada. O Gambit, ou ele pega o Wolverine e bota na morte, e pega o Gambit e bota na guerra. Quando o Apocalipse devolveu definitivamente o Adamantium pro Wolverine, né? O Wolverine era a morte. Mas vamos lá. Não sei, vamos ver. Não sei, não sou Não sou Beolo, A terceira temporada tem tudo pra ser uma temporada foda. Não, aí que tá. Não, não tem, bebê. Sabe por quê? O De Maio só fez duas. Ah, então foder. O De Maio só escreveu até a segunda. A segunda tem chance de ainda ser foda. A terceira, porque diz ele que tinha ideia para 5. Tá? Para ficar pau a pau com a série antiga, que também teve 5. Então, ele só escreveu duas. Se vai ter só duas, ou se eles vão inventar de fazer mais, mas sem o De Maio vai ficar uma merda. Não sei. Agora o cara conseguiu colocar um monte de referência, de um monte de arco, de um monte de saga dentro de uma temporada, mano, e fazer sentido como fez. Vamos continuar aqui no elenco. Aí no papel de Dona Aurora Monroe, também conhecido como Tempestade, Tempestinha, né, a rata de rua, nós tivemos Dona Alison Cilly Smith, nos Estados Unidos, e Dona Angela Couto no BR. Matheus, tu estás aqui para não me deixar mentir sozinho. A Tempestade nas animações é foda para dois caralhos. Com caralho, sempre é pouco. A Tempestade é sempre foda, cara. Mas nas, nas animações ela mata pau. Porra. A Tempestade, cara, ela é foda. Tem jeito, né? Cara, o que eu mais amo na Tempestade, tanto da série antiga quanto nessa que eles continuaram na mesma pegada, é ela falar como se ela realmente fosse uma deusa. A mim, meus ventos, façam chover e raios se enfrentem ao lado da puta que o pariu, caralho. Eu não sei quem fala mais bonito nessa série, se é ela ou McCoy, cara. Puta que pariu. Porra, mas cara, ela fala bonito demais. Na era de Krakoa, colocaram a Tempestade como regente de Marte. Ela manda no planeta inteiro, cara. Parabéns pra ela, né? Que bom. E desde muito tempo que ela é literalmente a deusa, né? Reconhecida por todos os mutantes e por heróis de tudo quanto é lugar como a deusa, né? Ela sempre uma mutante. Né? Peraí que eu preciso fazer um pedido. Jorge, por favor, Rosana. Ele com certeza vai me mandar um não, né? Mas foda-se. O próprio Apocalipse, né? O cara, ela chega em um determinado momento e fala: monstro aí de deusa. Puta que pariu. Né? Porra. E a gente foi brindado. Essa é uma das coisas que eu mais gostei, inclusive, na série 97, que a gente foi brindado com praticamente todos os trajes que a Tempestade já usou nos quadrinhos, cara. Teve Tempestade branca, né? Aquela Tempestade cabeluda de roupa branca. Teve a Tempestade moicano. Teve a Tempestade cabeluda de maiô e tiarinha. Puta que pariu, cara. Eu fiquei louco. Roupa pra tudo quanto é gosto. Teve tempestade pra todos os gostos, estilos. Né? Pra todos os sabores, né? Chuva que não acaba mais. Tempestade, braba. Né? Tu gostou, Sara? Adorei. Rapaz. Oxe, menino. Só uma vírgula, foi legal lembrar da Yoruichi lá do Bleach, né, na dublagem. Sim. Ah, sim. Cara, e uma das coisas que a gente vai falar daqui, das microsagas, né, da morte em vida, eu acho que foi muito bem adaptada, isso é sacanagem. Foi rápida, foi corrida, mas porra, o que não foi rápido e corrido na porra dessa série, né? Mas tá bom, eu gostei assim mesmo. E falando em personagens maravilhosos, o meu X-Men favorito, não por acaso é meu avatar nesta chamada, o Fera, que lá fora foi feito pelo seu Jorge Busa e aqui foi maravilhosamente refeito pelo seu Jorge Vasconcelos, que já tinha feito o Fera em outras animações, inclusive no X-Men Evolution. Cara, também, e também foi... Qual? Tivemos o bordão do Fera, Santa Querupita. Né? Minha Santa Querupita! Ô, rapaz! Eu arrepiei. Duas vezes, inclusive, tá? Minha Santa Querupita teve duas participações, né? E uma coisa engraçada desse Minha Santa Querupita, não sei se vocês sabem, no original é Minhas Estrelas e Faixas, né? Que é o My Star and Glandles no inglês, né? Que as estrelas e faixas da bandeira, né? Ele fala, minhas estrelas e faixas, como quando ele quer estar falando surpresa. Aqui no Brasil, é que lá na década de 1900, e vovó era virgem, né, ô Matheus? Que a galera da Abril botava Minha Santa Querupita na brincadeira das Minhas Estrelas e Faixas, porque não fazia sentido nenhum traduzir a porra. Para traduzir Minhas Estrelas e Faixas no português. Ainda bem que eles criaram o Minha Santa Querupita, igual eles criaram a Tia Petúnia lá do Coisa, bem, que é a mesma ideia também. Se eles quisessem fazer uma adaptação aqui, o pessoal da Abril, para ficar assim, mais ou menos no mesmo contexto, né, de ficar... fazer uma referência à bandeira, né? Podiam ter botado simplesmente Tô Fudido de Verde e Amarelo. Porra, aí sim, hein? Tá, mas... venhamos e convenhamos que em 1900 e... vamos lá, deixa pra lá que a gente tá ficando velho, Magneto. Não dava pra jogar o Eu Tô Fudido, né? De verde e amarelo. Né? Então deixa a Minha Santa Querupita mesmo, a gente ficou feliz com a citação, então tá bom, é bom saber que os tradutores sabem do que estão fazendo, né? Então tá bom, né? Vamos reclamar dele não. Cara, o Fera da animação, tanto na antiga quanto na atual, é um dos meus feras favoritos, que é o Fera cientista. Não é o Fera vai porradeiro, não é o Fera que vai pra porra da luta, enfiar porrada em sentinela, apesar de que ele fez. Ele deu, inclusive, uma citação de como é que é o som de uma mão batendo palmas na cara do sentinela, né? Mas ele não é o fera guerreiro, ele não é pra ir pra porrada, ele é o cientista, caralho, ele é o geneticista da porra da equipe, então deixa ele no laboratório, arrumando a porra do bracelete do Bishop, ou descobrindo que é Jean Grey, quem é Jean Grey, quem é Madeleine nessa porra. E o Jorge Vasconcelos, ele tem experiência em dublar personagens que são cientistas e monstros ao mesmo tempo, né? O cara é um bicho cientista, né? Ele fez o Macaco Louco na Menina Superpoderosa. Sim, o Macaco Louco, cara. O Jorge Vasconcelos é foda pra caralho, cara. Tem uma entrevista dele, que eu vou botar o link aqui nos links relacionados, no Desfoque Podcast, que é o podcast de entrevistas do Cláudio Galvão. Né? E ele fazendo a entrevista para o Cláudio Galvão, ele lembrando de momentos hilariantes com ele falando, fazendo a voz do Macaco Louco, cara. É sensacional, cara. Vou botar essa entrevista nos links relacionados para vocês verem depois. É maravilhoso mesmo. Agora, venhamos e convenhamos que uma das personagens que mais teve destaque nesta temporada, pelo menos, foi Dona Anna Marie. Você sabe quem é a Anna Marie, não? É a vampira, né? que lá fora foi dona... Tu não lembrava que vampira era Ana Marie? Não, e agora faz sentido porque ela gosta do Remy LeBeau. Olha só! Na verdade, não é por isso não, animal. É porque ela é sulista. Caguei. Ai. Ah, tá bom. Ela é sulista, assim. Mas ela não é cajun, que nem o Gambit. O Gambit é cajun. Mas sulista gosta. Sulista e cajun estão ali, não estão, Matheus? Dá pra jogar um verde ali, não dá? Dá, né? Ah, eles são mais ou menos da mesma região. Só que o Gambit é descendente direto dos franceses, né? Colonizaram aquela área ali. É, foda-se. Lá fora foi dona Lenore Zan. Sim, é uma velha. A vampira tinha voz de velha. Cara, parecia a Catarina O'Hara na porra do Vento Levou, a voz no original, puta que pariu. E aqui foi dona Priscila Concepcion, ou Concepcion, não sei como é que a pronúncia do nome é melhor, desculpa. Acho que seria Concepcion. Deve ser. Que já dublou a Mística no live action. Já, e aqui ela fez uma voz... de quase de mineirinha, saca? Uma voz assim, cheia do sotaque. Uma cara foi muito foda. E ela mandava uns cacos, maluca, ela mandava uns cacos. Na hora que ela pegou a porra da cabeça do sentinela pra atacar no outro sentinela, ela gritou: olho no lance! Eu não assisti dublado, mas a vampira tem sotaque de mineira no dublado? Ela tem um sotaque assim, caipirinha, não chega a ser mineira, mas ela dá pra perceber que a voz dela não é uma voz de paulista, entendeu? Ela tava quase escutando assim: vou jogar esse filho da puta nesse outro filho da puta. É, quase isso. Isso. Dá pra, de repente, botar ela, sei lá, num São Bernardo, ou então um interiorzão do São Paulo, saca? Aquele tipo bem porta, porteira, portão. Então, tá mais ou menos nesse sotaque assim, tá? Ela ficou com uma voz tipicamente brasileira. Você não consegue descobrir exatamente de onde, mas que você reconhece como brasileiro nato. Mas tinha o sotaquinho. Tinha o sotaquinho. Tinha. Falando em outra também que teve uma certa destaque, teve um episódio, inclusive, que foi só pra ela, né? Foi dona Jubilation Lee, também conhecida como Jubileu. Né? Antes de falar da Jubileu, porra. Matheus, vampira foi muito bem retratada, foi não, cara? Sim, porra. A vampira é basicamente a principal dessa série. Nessa temporada aqui, não é? Nessa temporada é, cara, puta. E o contexto, a gente falou de Trisal, né? O contexto vampira Magneto Gambit, puta que pariu, cara. Porra. Deu uma raivinha, né? Eu recebi um meme hoje da Minnie com outro rato lá chegando pro Mickey. Aí Randolfo. É o Randolfo. Gambit, a gente quer saber se você não quer participar de um Trisal. Então imagina a Minnie de cabelo de vampira, o Mickey de cabelo de Gambit e o Randolfo, que é aquele rato alto, saca? De cabelo de Magneto, cara. Puta que pariu. O problema dessa situação toda aí é que, assim, se o Gambit só ficar olhando, não é Trisal, é Netorari. Oi? Oi? Não é Netorari, é meio que voyeur, bro. É voyeurismo, né? Tá bom. Aliás, falando em memes desse negócio do Trisal, cara, eu vi uma tirinha uma vez, tá lá o Morfo e o Wolverine saindo. O Wolverine tá saindo da sala de perigo, né? Aí o Morfo, e aí, como é que foi a sessão, Logan? Caralho, mas tá um cheiro de xota e pica na porra da sessão. Eu tenho esse meme, eu só acho ele. Eu vi esse meme também, bicho. Mas tá um cheiro de chibiu e bilau na porra da sala de perigo? Vou te enganar não, hein, caralho. O povo não teve nem o trabalho de limpar a sala de perigo. Né? Esfregou as coisas nas paredes, no chão. Não, mas é que a sala de perigo é autolimpante. Ah, né? Mas... fica o cheiro lá. É, tipo, É tipo o holodeck do Star Trek, cara. Né? Se tu passasse luz, se tu passasse luz negra nas holosuites do Quark, tu ia ver cada coisa. Bom, falando agora da Jubileu, né? Lá nos Estados Unidos foi a dona Holly Cho e aqui no Brasil foi dona Carol Murai. Cara, a Jubileu, mal ou bem, só serviu nessa temporada para ser par do Roberto, né? Serviu para maconha nenhuma, né? E para encher linguiça, né? Só. Né, serviu para mostrar para gente easter eggs dos videogames de X-Men, né? Mas fora isso, foda-se, né? Mas nada. Cara, eu não sei, eu não gostei desse personagem Roberto, não. Vocês me desculpem. Chato. Ah, não, o Roberto... Mesmo chato, mas assim, o Roberto... Tudo bem, ele teve. É, ele serviu de orelha para o novato. É o que acontece? Nos X-Men sempre tem aquela personagem adolescentezinha que é a orelha seca, né? Que é pra gente ser ela na aventura. Já teve Kitty Pryde fazendo esse papel. A própria Jubileu já foi isso. Inclusive, era ela que fazia esse papel na primeira parte da animação, né? E dessa temporada escolheram o seu Roberto da Costa Mancha Solar, já que estamos falando dele, né? E no X-Men Evolution ele é bem melhor. O mesmo, cara, Roberto da Costa no Evolution é bem melhor. Eu achei. A pegada do X-Men Evolution é outra, né? Eu achei bem aproveitado aqui no 97. Tudo bem que eles meio que viajaram um pouquinho na maionese nos poderes dele. Se bem que na trama faz sentido. Depois que eu vi o que acontece com a família dele, faz sentido ele ser assim. Não, Nerdmaster, não viajaram nos poderes dele. Na verdade, eles adiantaram o desenvolvimento dos poderes dele. Só isso. Entendeu? Porque disparar... Eu não lembrava do Roberto da Costa disparando rajada e voando. Ele é um mutante nível ômega, ele faz tudo isso aí. O problema é que não nessa fase, entendeu? Isso aí, pra ele chegar nesse nível de poder, isso é muito lá na frente. No início do descobrimento dele, dos poderes dele, ele é só super força e resistência sobre-humana. Né? Esses poderes que ele demonstrou aí, isso aí é centenas de edições lá na frente. E agora, peraí, eu preciso passar essa parte pro Matheus, porque foi o único que assistiu 100% no original. Que tal o Roberto da Costa falando babãe? Babãe. Assim, eles pegaram um ator que é brasileiro, né, pra fazer que a dublagem. Que é o Gui Agostini. E sim, ele é brasileiro mesmo. O Gui Agostini ele fala fora... Ele fala português sem sotaque, ele fala português corretamente. O problema é que é o seguinte, isso é uma coisa que os americanos não conseguem entender em nenhuma produção. Eu sou professor de inglês, né, eu dou aula de vários níveis para criança, adolescente, adulto, de tudo, né. Pessoas que falam duas línguas não misturam as duas daquele jeito. Ou você fala uma, ou você fala outra, você não mete, né? Você não mete expressões aleatórias no meio, tá entendendo? Tá, mas vamos supor que o cara tá lá no meio do pega pra capa, ele não solta o puta que pariu, não? Não, mas aí você vai começar a falar puta que pariu, vai tomar no cu, filho da puta, né? Você não fala inglês perfeito, shakespeariano, e no meio você fala hello, mamãe. Não, hello, mother. Né? São, caixinhas separadas. Né? Você tem os dois modos, você não fica misturando as duas expressões. O que aqui no Brasil não valeu de porra nenhuma, porque o coitado do Cadu Pascoal falava português o tempo todo, né? Não fez sentido. A maioria das piadas que fizeram com o Roberto falando português aqui no Brasil não valeu de merda nenhuma, né? Mas sabe o que eu acho que deve... Assim, eu não assisti dublado, mas minha opinião, o que deveriam ter feito num caso desses, né? A maior parte do tempo, como no original, quando ele falando inglês, ele fala um português padrão, né? Um português... bem, bem padronizado mesmo, aquele português ABNT2, né? E aí, quando ele fosse meter aquelas expressões em português no original, ele falava com um sotaque carioca mega carregado, esquecia o esquema. Não, porque o Roberto é paulista, vai se fuder. Ele tava ele na... é carioca, maluco. Não, ele é Faria Limer, te ele fuder. É carioca. Ele é carioca, teu cu, vá tomar ele no cu. Ele é carioca, maluco. Ele é do Rio de Janeiro, mano. Tu não, tu não quer que ele seja carioca, porque tu é carioca, né? E tu quer... E tu não quer que, esse cara seja do mesmo gueto que tu, né? Ele não quer que seja o Roberto da Costa. Diabos! Descobriram meu gente, plano maligno! Eu sou um Costa, viu? Ei, meu sobrenome é da Costa, né? Roberto carioca, carioca de Niterói, tá? Tá bom. Eu não sou carioca. Não, de, peraí. Não. De Niterói ele não é, não. Vai se fuder. De Niterói ele não é, não. Ele é Copacabana. Não é de Niterói, não. Vai tomar no meio do cu. Não, aí, ó, vai. Bairrista aí, ó. Vai tomar no meio do outro cu. Ah, você também. Do outro cu. Ele é da Barra, mano. Falando em pessoas bairristas... Vamos falar do seu Eric Magnus Lenscher, vulgo Magneto. Ô, Matheus, me tira uma dúvida que eu sempre tive nessa porra desse negócio. O Magnus é apelido, né? Assim, o nome de verdade no quadrinho, né? Isso na série eu não lembro de ter sido mencionado nenhuma vez, até porque é meio recente. O nome de verdade do Magneto é Max Eisenhardt. Esse é o nome dele de nascença, judeu, né? Ele é judeu. Né? Tal. Eric era o nome que ele usava quando ele se escondia, quando ele estava casado com a Magda, né? Lá, quando ele teve a primeira criança dele. Quando ele descobriu que ele era mutante, atacaram, mataram a mulher, mataram a criança, ele se revoltou e tal. E aí, depois disso, ele adotou o nome que Magnus Lenscher, né? Como pseudônimo. Então tá, então é aquilo que eu falei, Magnus é apelido. Porque eu sou o Xavier, chamava ele assim, né? Porque então, o Xavier conheceu ele com esse nome. Porque o Xavier comia ele com esse nome, exatamente, né? É o mesmo que acontece com o Wolverine, né? O Wolverine segundo, é o James Homer, né? E o Xavier é entrosado também. Segundo o Marco Velho, o Xavier era o passivo, então quem comia era o Magnus. Então, sei lá, né? De repente... É o que parece. Não, podia rolar um troca-troca, uma broderagem, ué, qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Então, são versáteis. Então tá, são total flex, né? Muito bem. Total flex. Então, o Magnus, Magneto, Lenscher, vai lá, tá puta que o pai tem lá fora. Era o Matthew Watterson, muito bem, que mandou uns alemão de vez em quando bacana, porque eu também ouvi o dublado, o original, né? No inglês, ele mandava uns Mein Gott de vez em quando na brincadeira. Não tanto quanto o Noturno, né? Porque o Noturno é exagerado, né? Mas tudo bem. E o Charles Dalla aqui no BR, né? Muito bem. Cara, vamos lá. Vamos falar, vamos botar a polêmica na mesa, né? Os mamilos na conversa. O cabelo de tia velha da porra do Magneto. Boa bondade. Não, o cabelo dele eu achei muito bonito. O cabelo... O Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. O cabelo de vovó bondade. Do Magneto, tá? Ainda mais naquela porra daquela roupa com M gigante do episódio do julgamento, cara. E com e-sharp, viu? Matheus, que porra de fantasia de uniforme escroto era esse? Cara, ele tava tentando ir na vibe do... Como é que fala? Que o Xavier deixou como... É algo pra se seguir. Ele tentou. Não ficou bom, não. Mas tentou. Cara, ele teve que ir fantasiado de tia velha. O cara tá usando luva 3/4, velho. Que vai no meio do bíceps lá e deixa um ombrozinho nu, velho. Olha, vamos concordar que os uniformes dos X-Men não é uma Victoria's Secret, né? Não, mas já teve melhor, ali, cara. Todos ali é complicado. Mas é o uniforme da época do julgamento do Magneto mesmo. O problema é que, assim, X-Men 97, aquele uniforme é de 87. Ele está com 10 anos de atraso, né, na moda ali. Já era feio na época. Manga 3/4 invertida, camisa, blusa sem manga, com um ombrinho de fora e é sharp, velho. Tomara. Não. E já que o assunto é São Paulo Fashion Week... Que tal? E eu quero na minha... Eu estou falando agora com a galera da Hasbro, tá? Com a galera da Iron Studios, com a galera sei lá, da McFarlane, por exemplo, pode ser também, né? Eu quero para ontem um X com um Magneto de sunga preta. Ai, que horror. Ah, vá, Sara, que tu não gostou dessa cena do Magneto pendurado de sunga preta? Não, aquilo ali eu achei muito brando. Magneto prostiteiro. Não, eu só vou deixar aqui um pensamento, porque infelizmente eu fui contaminado com esse pensamento e eu não vou sofrer com ele sozinho, que se inventarem de passar isso pro live action, a gente corre muito risco, porque o Fassbender é bem dotado, tá? Ô, delícia! Nossa, a reação do meu mundo, literalmente. Eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento sobre a vida pessoal das pessoas e tal, mas eu tenho certeza absoluta que o Bodemaio brigou, exigiu, esperneou, rolou no chão pra botar essa cena. Não duvido. Não duvido mesmo. Fez bem sim, mano. Fez bem sim. Mas sabe o que é o pior? No caso, ele nem precisou brigar, porque ele era o produtor, o diretor, o criador e tudo mais. Ele não precisava brigar com ninguém. O que apareceu lá foi tudo por culpa do Demaio, cara. Mas eu tenho certeza que se o Kevin Feige tivesse chegado no escritório nesse dia e dito, olha, Demaio, não vai ter essa cena porque tá demais. Eu tenho certeza que ele ia pegar... ele ia pegar o HD que tivesse essa cena, ia botar embaixo do braço, ia pegar uma Magnum 44 e dizer assim, eu só saio daqui depois que essa cena estiver editada. a cena do X de tanguinha, só faltou uma gag ball ali pra parecer uma coisa absurda. Faltou não. Cara, porque, maluco. Vocês têm que lembrar essa cena. Tá lá Magneto, pendurado num X, de tanguinha preta, todo lanhado. De coleira. Senão ele tava fudendo meio mundo, né? Porque tinha que passar com eles, obviamente. Aí chega a dona Valerie Cooper, de braçadeira, né? De negócio aqui de segurar o braço, né? Tava baixo machucado. Ela olhou pra ele com uma cara de... lá em casa, né? Mano, BDSM feelings total aí, velho. Não é? Me chama de Val, que eu te chamo de Maguinho. Ai, não. Bebê, desculpa, mas a cena foi essa. Eu estou exagerando, Jota. Não, o Marco até caiu, a gente tá traumatizando as pessoas. Coitado do Marco, o Marco morreu ali, velho. Tô trazendo o Marco. Voltou o Marco. Cara, o Magneto de cueca me derrubou, cara. Magneto de suco me derrubou. Pelo amor, cara. Tá bom. Tu tá com a câmera ligada, Marco? Pera aí. Ele tá bronzeado. Desliga. É que o Vênus tá no escuro. É. Ah, agora sim, agora o Vanisher voltou. Pronto. Seguindo. Depois que falamos do seu Magnus, né? Vamos falar do parceiro dele, né? Do grande amigo, fiel companheiro, né? É o professor Charles Xavier. Lá nos Estados Unidos foi o Ross Marquand. E aqui no Brasil, o seu Márcio Simões mandou bem para um caralho na dublagem, principalmente na cena da escolinha do professor Chiar. Cara, essa cena do Xavier... Não, cara, essa cena do Xavier botando o povo de Chiar tudo na escolinha, cara. Puta, foi muito boa, cara. Foi excelente, só, cara. Só me lembra aí, o Márcio Simões fez o Coringa do Heath Ledger, né? Sim, e o Coringa do Lego Batman também. O Coringa Lego Batman é ele. Nessa cena aí do Xavier, cara, eu vi essa cena e só fiquei pensando assim, ega, eu queria ter o poder de fazer meus alunos calarem a boca e prestarem atenção só pensando. Tu imagina, cara, se a gente tivesse o poder mental do Xavier, a gente como professor... Era simplesmente, a gente senta na cadeira, fica assistindo série, fica fazendo qualquer coisa, os alunos tudo quietinho, calado, fazendo porra nenhuma, ficando quieto. Quem passa na frente vai ver uma turma quieta, calada, vai achar maravilhoso, né? E aí, depois, quando acaba a aula, a gente impõe, a gente imputa, né? A gente insere as informações que eles deviam ter aprendido naquela aula e todo mundo sai feliz. Essa aula foi ótima! Adorei o professor! Uhul! Pronto, viu? Ganhava até bônus. Maravilhoso. Ganhava até bônus, tá vendo? Olha só, que beleza. Bom, cara, o Xavier... para começo, ele começou a série morto, né? Porque era assim que a gente tinha que... Era isso que tinha acontecido no final da última temporada da série clássica, né? E ele ter voltado no plot safado... E, Matheus, tu tem que concordar comigo que esse plot foi safado pra caralho. Dele voltar como o Imperador Shi'ar, cara. Puta que pariu, cara. Mas que Deus Ex Machina de merda, hein? Ele fez isso pra ninguém chiar com ele. Não, God, please, não! Parabéns, não, peraí. Você quer, né? Nossa, Jorge, dá um tuduche pra ele, por favor. Ele pediu aqui, um carinho, um tuduche pra ele. Ai, cara, que merda. Toma no teu cu, cara. Não, e o pior é que eu tenho certeza que ele guardou essa piada desde o início da gravação, só pra falar agora. Que bosta, velho. Eu testei umas 4 vezes aqui, mano. É, mas não encaixou, nem agora encaixou, né? Tá. Puta que pariu. Continuando pro personagem, vamos dizer, amorfo, né, nessa temporada, que nem fedeu nem cheirou e que só foi criado pra essa porra desse desenho animado mesmo, apesar dele ter aparecido depois na Era do Apocalipse e no Exilados nos quadrinhos, né, Matheus? Ele teve. Teve, né? Era o senhor Kevin Sidney, também conhecido como Morfo, né? Coisas que a gente precisa falar do Morfo agora no X-Men 97. O próprio DeMaio deixou claro que, número um, o Morfo é assexuado. Ele não é nem gay, nem bi, nem hétero, nem porra nenhuma. Ele é assexuado. Que é uma tendência que se segue nos quadrinhos, porque a própria Mística, né, e os outros metamorfos no quadrinho, dá-se a entender que se você pode assumir a forma e os órgãos, tanto internos quanto externos, de qualquer gênero, não faz sentido você ter um gênero. Coisa que, assim, eu acho debatível, mas, né, estamos falando de ficção, né? Né? Sim. Sim, ele é apaixonado pela porra do Wolverine. Foda-se tua opinião, bando de filhos da puta direitistas de merda. E vale salientar que o Morfo em X-Men 97, ele serviu só como um plot device pra despejar referência na nossa cabeça, só. Isso é verdade. Cara, agora vamos lá. Matheus. Eu. Pelo pouco que a gente sabe do Morfo, tá? Vamos pegar só as aparições que o Morfo já teve na vida, que foi a primeira temporada, né? A primeira vez da série dos X-Men, um pouco no Era do Apocalipse e um pouco nos Exilados. Ele só imita, ele não duplica poderes. Ele só duplica poderes se o poder for físico. Ah, tipo força do Hulk, força tipo do... Tipo super força e tal. Ah. Poderes energéticos, poderes mentais, ele não consegue duplicar. Por isso, crianças, que quando ele foi a magia, a espada dele era normal, não era uma espada de fogo. E quando ele foi a Psylocke, ele não tinha adagas de energia psiônica. Caralho! Eu também acho que ele não tem nenhum tipo de poder especial como que o Hulk tem. O Hulk tem o poder de absorver radiação. Eu acho que ele também não faz ele isso. Só tinha força física. Nem era uma força física do nível Hulk. Era só uma super força, assim, uma força sobre-humana só ali. Eu diria que é só a força que aqueles músculos dariam pra qualquer pessoa, né? Justo. Mas ali não tá tendo ajuda da Jean? Nessa cena ele teve ajuda porque ele varou um sentinela na forma Hulk, porque a Jean literalmente tacou ele no sentinela que nem uma bola, né? Pra mim, você vai lá e vai agora. Eu vi o... Eu acompanhei o Morfo nos Exilados, né? E eu li tudo que saiu dos Exilados, pelo menos até... Mas, é, mesmo lá, ele também não tinha essa capacidade de definição de uma batalha, entendeu? Ele sempre foi o que aconteceu no X-Men 97. Né? Foi bem igual, né? Sim, sim. Apesar de que no Exilados o Morfo era o alívio cômico, com certeza. É. O Morfo no Exilados era o puro suco do alívio cômico. Ele só tava ali para fazer piadoca de... Que nem o gênio do Aladdin. Ele só aparecia com a cara do Sean Connery pra fazer uma piada com a voz do Sean Connery. Pergunta de quem não assistiu dublado. Como é que o Morfo se refere em português? Ele ou ela? Elu. Elu. Não, no caso, ele se avalia como eu, né? Porque não, eu não tenho gênero. Como se né? Porque em inglês, todos os outros personagens se referem ao Morfo como they or them. Né? Porque no caso dos Estados Unidos, o they or them não tem gênero, né? É, mas isso faz sentido em inglês, mas a língua portuguesa tem gêneros bem mais definidos. Como cara, eu tenho quase certeza, eu não vou te dar 100% de certeza, não, porque eu não me atinei a esse ponto, Matheus, mas eu acho que eles usavam pronomes neutros, tipo ili ou elu. Eu confesso que eu não prestei atenção. Eu tenho quase certeza que usava um Willy, um amigo, entendeu? Não, eu não prestei atenção, talvez nem tenha tido, né? Eu acho que não. Nossa, também, mas... Não. Eu te juro, Matheus, que na próxima vez eu presto mais atenção e te falo isso, tá? Eu tenho que assistir dublado ainda. É, mas eu acho que não teve nada, não. Não pegaram muito no pé, né? Dos gêneros cis na brincadeira, não. Mas, que pra mim não é importante, eu só sou curioso mesmo. É, porque também é tão pouca participação do Morfo, né? Porque ele só aparece pra fazer piada. Ou pra fazer easter egg nas lutas. Porque, assim, o Morfo ele só foi ganhar realmente um grande destaque quando ficou na cara que ele gostava do Wolverine. Eu achei... Ficou... Bebê, lava a mão. Não, mas isso já ficou na cara no primeiro episódio, quando ele virou o dente de sabre pra cair matando em cima do Wolverine. Tá? Não, sim. Inclusive, não, sim, em alguns momentos dá pra entender que o Morfo quer ser o flashlight do Wolverine nessa série aí. Não, mas é claro. Sim, mas eu digo, ficou mais evidente ainda no final, né? Ah, sim. A galera ficou tudo doida. Sim, ele passou a série toda. Ele passou a série toda cutucando o Wolverine, mano. E não no sentido literal da palavra. Não no sentido bíblico. Né? Ou talvez no sentido bíblico, sei lá, na sala de perigo a gente nunca sabe, né? É pelo cheiro que tava lá. Pra mim, eu achava que quem abusou do Morfo é o Sinistro, né? Isso na primeira fase. Mas depois também, na primeira fase, eles conseguiram, entre aspas, curar o Morfo, mas mesmo aqui no 97, o Morfo ainda tem trauma do porra do Sinistro. Né? Quando a galera pergunta quem é o Senhor Sinistro, não é o Roberto, né? Pergunta quem é o Senhor Sinistro, o Morfo é o filho da puta, é o ser mais terrível de toda a face, é um cientista louco, imortal. É o puro suco do ódio. É o puro suco do caralho, da merda, do filho da puta. O suco do caralho, não, né, Master, pelo amor de Deus. Ah, entenda isso como você quiser, foda-se. Aí, passando de pau pra cavaco, tivemos seu Lucas Bishop, também conhecido como Bishop, porque ele era muito... ele era o bichão mesmo, hein? Não, é porque ele é muito criativo no nome de herói dele. Como é que é o teu nome? Lucas Bishop. E o teu nome de guerra, Bishop? Ah, tá bom, foda-se. Ah, tá bom, Bispo, maneiro. Né? Que era seu Isaac Robson Smith nos Estados Unidos e seu Vanderlan Mendes no BR. Cara, esse é outro que só serviu pra levar o Natanzinho pro futuro depois, né? Porque fora isso, não fez porra nenhuma que prestou nessa merda dessa temporada, né? É que assim, ele sobrou, né? Ele sobrou da série anterior e tinham que explicar por que ele ainda tava lá, né? Né? É porque também tinha que ter um porquê de por que levar o Natan pro futuro, né? Também. Também, né? Então tá. Aí já falamos do Roberto da Costa Mancha Solar, não vou falar dele de novo, foda-se. Aí tivemos o Forge, que lá fora era o seu Bill Birmingham, e eu não consegui descobrir quem é o filho da puta que fazia aqui no Brasil. Então ficou por essa mesmo, tá? É, cara, o Forge. O que falar do Forge? Primeiro lugar que o Forge tem um dos poderes mais roubados dos mutantes da Marvel, que é o poder de fazer qualquer coisa. Se ele tiver uma ideia, ele consegue transformar a ideia em realidade. É o literalmente. É o professor Pardal da Marvel. Literalmente, eu quero fazer. Mas tem que ser maquinário, não pode ser biológico. Não, quer dizer, maquinário. Meio que deram uma fugida disso agora na era de Krakoa, mas originalmente era só maquinário. Maquinário e magia, né? E magia. Né? Magia xamânica. Né, xamã, né? Xaman King, né? Até maquinário. No Life Death original, ele era tipo o xamã responsável por proteger a Terra de invasões extradimensionais de demônios lá que são da raça do adversário e tal. Né? O Forge foi dublado aqui no Brasil pelo Nil Marcondes, viu? Ah, obrigado. Viu? É por isso que eu dou sempre tempo pro Jota e o seu TDAH atacar de outra maneira, viu? Muito obrigado. Agora, uma coisa a gente tem que admitir, que não dá para não ter respeito por um índio de bigode. Ninguém concorda, ninguém discorda. Eu tava pensando assim, qual é a relação? Eu também, eu parei. Deu tela branca aqui. Eu parei. Porque... É porque não, eles são imberbes? Não, a maioria, pelo menos a maioria dos índios representados na cultura pop são imberbes. Ok. Você já viu? Alguém tá pesquisando. Você já viu índio de barba? Eu não. Pelo menos não em filme americano. Não, difícil. Não, então. E venhamos e convenhamos, o Forge tem uma bela bigoda. É uma bigoda de respeito. Não é um bigode para se jogar fora. Tem um charme, né? Bom. Só serviu também para ter aquelas dois episódios do Vida e Morte, né? Porque ele só serviu para isso mesmo, para devolver os poderes para a Tempestade. E eu vou te contar um negócio. Não, Matheus, eu vou te contar um negócio. Ah. Ou utilização merda do adversário, hein? Te enganar, sim, não, hein? Tiraram o adversário tiraram o adversário do cu, cara, ali. Por favor. Não, né? O negócio é o seguinte. No começo desse podcast, tu disseste que o Morte em Vida foi bem adaptado. Essa é a parte que eu discordo. Eu acho que foi a pior adaptação de todos os arcos utilizados na série. O arco em vida no, na série, ele é muito mais longo, né? A relação da Tempestade com o Forge é muito mais complicada, e o Forge, ele é muito mais sinistro, né? Tipo assim, na série de TV era um projeto que ele tinha só pensado numa hora que ele tava lá sem fazer nada, vieram e roubaram. Na série em quadrinhos, cara, ele fez de propósito. Pagaram pra ele fazer a arma e ele fez. Me dá o dinheiro, né? Foda-se quem se fuder nessa história. Show me the money. Me the money. É, e ele mente pra caralho pra Tempestade a esse respeito. Diz, tá. Não, que é isso, não fui eu. Eu vou fazer alguma coisa contra os meus irmãos mutantes. Não, eu que sou índio, né? Amigo. O governo americano acabou com a minha etnia. Não, que é isso, não. America! Fuck yeah! Né? Bom, vamos botar um personagem que todo mundo ama, todo mundo adora e que continua tão maravilhoso como sempre foi nesse desenho, que é o seu Kurt Wagner, vulgo Noturno. Cara, Matheus, eu concordo 100% contigo que quando uma pessoa fala dois idiomas, ela não mistura, mas que bom que o Kurt misturava toda hora, cara, porque... Eram os Maingote no meio do caminho, os Vundabar também no meio do caminho, que eu não ficava nem um pouco chateado dele falar, não, tá, Matheus? Pra ele ficava legal. É que o Kurt, ele tem um nível de inglês mais baixo que o Magneto, né? Aham. E vou te enganar um negócio, não, cara. eu urrei quando ele pegou três espadas e fez o Noturno Espadachim, cara. É a versão maravilhosa do Noturno. Noturno Aaron Flynn, cara. Eu adorava esse Noturno na época do Excalibur, cara. Puta que pariu. Eles até deram uma melhorada no design no Noturno, porque o Noturno na série original ele parecia mais velho, mais triste e tipo assim, muito, muito sério, né? Era a porra do monge, né? Aí a coisa era mais estranha de todas. Uma das coisas mais esquisitas agora é ver na era de Krakow o Noturno, que é padre, né? Como é? Consagrado e tal. É celebrar o casamento da mãe e do pai deles, que são ao mesmo tempo mãe e pai, mãe e mãe e pai. Mãe, pai. Caralho. É a mística com quem? A mística com a Sina. Com a Sina. Ah! Puta que pariu! Não, por que que eu perguntei? Por quê? Por que que eu perguntei? Isso? Entendeu agora por que a gente falou que a mãe que é pai, que é mãe, que é... Ah, entendeu? Puta que pariu! Não, não pesquisem mística e Sina no DeviantArt, viu? Pelo amor de Deus. Não, pesquisa! Eu vou ver. Era a primeira coisa que eu vou falar. Peraí, se você teve a pachorra de pesquisar mística e Sina no DeviantArt, você tá procurando merda. Então não vou dar. Só se você for procurar no 4chan, que é pior, tá? Eu vou além. Pesquise mística, sinal de mais. Sina, sinal de mais. Prego. P-R-E-G-O. Prego? É, prego. P-R-E-G-G-O. Vá lá. Prego com dois G's, cara. Não quero nem saber o que é esse prego. Ah, de prego é de pregnante, é de grávida. Ah, ai, não! Tá, ponto. Nossa, é muito fofinho. Mas a gente tava falando do Noturno, né? Que era o Adrian Hogue nos Estados Unidos, o Sérgio Cantu, que mandou bem pra caralho aqui no Brasil. E tá bom, chega, foda-se, não vou falar mais nada do Noturno também, não, porque é pra não aparecer a mística nessa conversa, foda-se. Ai, que merda. Vamos falar de outro... Fala da mística, né? Tem muito pra onde ir, não? Né? Falando de outro filho da puta, vamos falar agora do Nathan Charles Summers, também conhecido como Cable. Uma coisa que o X-Men 97 consertou da série antiga... E na série antiga não havia nenhuma menção do Nathan, do Cable, ser filho do Ciclope com o Jean. Tá? Até porque quando fizeram aquilo, quando o Cable aparece na série original, nos quadrinhos isso ainda não era determinado, ainda não era certo. Também. Ele era só porra de um terrorista que nem era do futuro ainda por cima, era só um terrorista. Quando ele foi criado, não sabiam nem que poder ele tinha, né, mano? Ele só era o Homem Pochete. É o Homem do Trabuco, só. É o Homem Pochete e Trabuco. Porque ele era desenhado pelo Não Sabe Fazer Pele Field, né? Então. Que maldade. É. Mas aí agora consertaram, o Natanzinho nasceu, filho da Madalene com o Ciclope, ele é cria do Sinistro, o Sinistro queria ele por causa dos poderes ilimitados, infectou com vírus tecno-orgânico, mandou pro futuro, voltou do futuro, foda-se, é maluco desse jeito, não tô inventando porra nenhuma, infelizmente a merda da história é essa. Eu? Tira uma dúvida minha, vou cortando o xará. O Nathan, ele usa os poderes dele pra controlar o vírus dele, né? Sim. É. Sim. Ele não. Ele tem que usar a telecinésia dele o tempo inteiro pra segurar o vírus. Por que que o cara arranca o braço dele lá pulando pro final e bate com o braço dele? O que aconteceu ali? Porque, cara, na série de TV, ou eles simplificaram isso, ou eles ignoraram. Cara, essa do Bastion. Cara, essa do Bastion, arrancar o braço do Nathan e sentar a porrada no Nathan com o braço dele, Cara, é uma das maiores gags do quadrinho, né? Não é? Porque, tecnicamente, o braço mecânico do Cable não é um braço mecânico, é o braço dele. Ele mesmo contaminado pelo vírus, não é isso? Contaminado pelo vírus. Tanto que algumas realidades... Essa cena é a epítome, é o resumo da frase: vou bater neste filho da puta com este outro filho da puta. Né? Sendo que eu vou bater neste filho da puta com o braço desse braço filho, desse da filho da puta. Né? Então tá. Falando nele, né? Vamos falar do filho da puta que bateu no Cable, né? Que é o seu Sebastião Gilberti, também conhecido como Bastion. Bastião. Lá fora quem fez ele foi o Theo James. E aqui foi o seu Duda Ribeiro, que fez bem pra cacete também. Matheus, vamos lá. Eu. Tu concorda comigo que o Bastion 97 tá muito melhor que o Bastion dos quadrinhos, não tá, não? Com certeza. Até porque eles fizeram muito bem em meio que dar uma enxugada na origem dele, né? Porque nos quadrinhos isso demora que só pra gente saber a origem dele. É super confuso, né? E meio assim... E o Bastion, ele é basicamente... Nos quadrinhos, ele é basicamente um sentinela muito complicado, né? Não, me permita, por favor. Nos quadrinhos, o Bastion é humano, nascido de mãe humana, só que ele é a porra da amálgama, é a porra da síntese amalgamada do molde mestre com Nimrod. Tá? Basicamente. Uma coisa... É mais complicado que isso, mas é basicamente isso. Uma coisa que eu fiquei em dúvida. Como é o nome do vilão do Homem de Ferro durante a Era de Krakoa? O também Pele Rosa, que eu fiquei em dúvida se era ele ou não quando o Bastion apareceu. Ah, tu vai amar. O nome dele é Shenlong. Shenlong, é justo. Ah. Então, eu tava esquecendo o nome do cabra. Então, quando ele apareceu na animação, pra mim era o Shenlong, velho. Eu falei assim, porra, será que eles vão trazer de lá da frente o filho da puta do Shenlong? Não, é o Bastião. É que Bastião só existiu na década de 90, né, Matheus? Bastião não teve uma vida muito longa nos quadrinhos, não, né? Nos quadrinhos, ele fez parte lá da Operação Tolerância Zero, depois disso ele fez umas duas ou três aparições aí, mas depois ele perdeu relevância e faz um bom tempo que ele não aparece, cara. Tá bom. Mas eu gostei deles fazerem aquele meio ser mutante, um dos primeiros mutantes que o Xavier visitou e o caramba. Cara, eu gostei dessa adaptação aqui do 97, eu achei muito bem feita, assim. Eu achei que ficou melhor que nos quadrinhos. Muito melhor. Outro também que ficou melhor na série do que nos quadrinhos é o seu Nathaniel Essex, vulgo Senhor Sinistro, que nos Estados Unidos é o seu Christopher Britton e aqui no Brasil é o seu Reginaldo Primo. Cara, o Sinistro não é querer fazer trocadalho nem nada não, mas o filho da puta é sinistro mesmo, tá? Porque... Puta que pariu de vilão, filho de uma cadela, que é a porra do Sinistro, cara. Responsável pelo fim da Era de Krakoa também. É. Eles impregnaram o Sinistro de uma forma tão sinistra que eu tô enjoado desse filho da puta. Né? Porra, mas o Sinistro sempre foi um vilão B. Sinistro. Não, B, do hall de vilões dos X-Men, o Sinistro é uma nota de rodapé. Convenhamos. Não é um vilão super relevante, tipo Apocalipse ou Magneto. Né? Até porque ele não é nem mutante, né? Ele é criado pelo Apocalipse. Né? Ele é a porra de uma engenharia genética, filho da puta, né? Fazer o quê? É a porra de um... Como é que se diz? De um Colossus Gótico. Nossa, velho! Mas não é? Eu tô mentindo? Qual é a cara do Sinistro? Não é a porra de um Colossus Gótico? Até nos quadrinhos dos anos 90, havia uma discussão se o Sinistro tinha alguma coisa a ver com Colossus. Até tentaram... fazer alguma insinuação, mas não foi pra frente. Não, foda-se ele, tá? E outro que também fez uma participação microscópica, né? Porque, na verdade, ele é o ele é o gancho para a próxima temporada, né? Senhor En-Sabanur, também conhecido como Apocalipse. Lá fora foi o seu Ross Marquard. Sim, o mesmo cara que fez o Xavier. Deve estar com falta de... Não é por nada não, mas eu pago o pau para o Apocalipse. Né? Fez, mas isso é normal. Deve estar com falta de gente para trabalhar nos Estados Unidos, né? Nas animações americanas isso é normal. Eles usam quando o ator sabe fazer mais de uma voz, eles usam o mesmo cara. E aqui no Brasil, seu Milton Parisi, que também falou pouco e ficou por aí mesmo, né? Também, a gente não viu muito do Apocalipse ainda, porque é aquilo que falou, ele só apareceu no final, finalmente dos últimos capítulos, como easter egg no passado, no presente e no futuro, né? Porque, sim, é capaz de a gente ter uma porra de uma era do Apocalipse na próxima temporada, sabe-se Deus como, mas que é possível, é, né? A gente vai falar dos possíveis futuros dessa série daqui a pouco, quando a gente falar das sagas. É, falando também de outros personagens importantes, mas nem tanto, tivemos na voz do Molde Mestre e dos Sentinelas como um todo, seu Eric Bauza nos Estados Unidos, seu Anderson Araújo aqui no Brasil. Na pele do querido e mundialmente famoso Mojo, tivemos o David Errigo e o Cláudio Galvão. Cara, o Cláudio Galvão foi hilariante fazendo o Mojo. Cara, a voz que o Cláudio Galvão botou no Mojo foi de chorar, de tanto dar risada, cara. É meu caco Mojo. Em cima de caco, em cima de caco, em cima de caco, cara. Puta que pariu, eu nunca ri tanto num episódio quanto o Cláudio Galvão fazendo o Mojo. Ora magrelo, ora gordo, né? Puta que pariu, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Seu Bolívar Trask, né? O criador dos Sentinelas, foi o seu Gavin Raymond nos Estados Unidos e seu Rami Murad aqui no Brasil, né? Também não fedeu nem cheirou, só serviu para ser o primeiro Sentinela Prime, né? Supra Sentinela. Para levar uma porrada da vampira só. Desmerecida? Não. Nunca. Não. Falamos alguma coisa a respeito disso? Que ela não. Temos algo a falar a respeito do desmerecimento da porrada que a vampira deu no Trask? De jeito nenhum. Né? Também se eu disser que a vampira tava puta, aí pode ficar um pouco ambíguo, né? Mas você me entende. Podemos dizer que ela estava possessa. Justo. É justo, mais justo, entendeu? Além do mais, isso foi uma coisa que eu já tinha discutido antes. As pessoas ficam dizendo, vampira super heroína, o cara matou o cara. Mano, ele já tinha pulado, ele queria morrer. A única coisa que ela fez foi adiar por 2 segundos. É, fato. E digo mais, e Matheus está aqui para não me deixar mentir sozinho. Vampira super heroína onde? Ela nasceu como vilã na Irmandade de Mutantes, tá, bebê? A vampira tá mais pra anti-heroína. Vampira nem heroína, não. Ela mesmo falou isso. Ela falou isso pro Royce, cara. O Wolverine estava certo. Ela só fez o que tava todo mundo pensando. Mas é. Wolverine fica mais errado, né? A vampira chegou na cara do Royce e falou: filho, tu botou todos os heróis pra escanteira, agora sobrou eu. Tipo, você quer voar? Então você vai voar, foi o que ela fez. Voa passarinho, né? Wolverine pilha errada, velho. Não, aí é aquele negócio, vamos lá. Tá, eu não queria não queria esticar muito essa cena do... Cadê o Marco Velho? Da porrada. Eu não queria desmerecer a cena da porrada da vampira no Trask, não, mas vá lá. Vampira e Trask, legal? Vampira soltou o Trask, legal? Legal. Quem é que tava na cena com ela? Vamos elencar pessoas que poderiam estar na cena. Jean Grey tava lá. Não, tá? A Jean Grey tava lá. Noturno tava lá. Jean Grey tava lá. O que que impediu a Jean Grey de pegar o Trask no ar e subir? E o que que impediu o Noturno de teleportar o teleportar fugindo atrás, pegando atrás e devolvendo pro teto. Então, tinha alguém lá que eu só vi um pouquinho. O HQMM, me explica uma coisa. Ah. Como é que o Mercúrio apareceu e desapareceu daquela cena? Era o Morfo. Era o Morfo. Puta que pariu. Cadê o... Como é que esse cara apareceu aqui? Eu voei, mano. Era o Morfo, mano. Era o Morfo. Todo, ó, uma coisa que você tem que entender. Todo personagem que você vê numa cena que não é da equipe principal é o Morfo. Agora faz mais sentido. É o Morfo aloprando. Pra ajudar no teu TDAH, porque eu sei, aparece Morfo, aparece Psylocke, aparece magia, aparece a porra de... Quando aparecer um cara que não tá na equipe no início do desenho, é o Morfo. Tá. É porque, assim, quando ele se a gente vê ele se transformando, beleza, mas do nada apareceu é um Morfo. Mercúrio, daqui a pouco não tem mais Mercúrio, vai ficar desfia da puta. Era o Morfo, porra. Aí outro, o Morfo, por que, que ele não virou o anjo e não pulou atrás pra salvar a porra do trash? Ah, tomar no cu, cara. Todo mundo falou, ah, vampira, por que você fez isso? Ah, meu Deus. Ah, vai tomar no cu, bando de hipócrita, filho da puta. Primeiro assim, descontando os efeitos do choque, né, que se for bem escrito, eu acredito que é possível, o Wolverine falou tudo. Todo mundo que tava lá queria fazer aquilo. Não, ninguém tá, fez porque pronto. Era o que... né? E além do mais, foi o que eu falei, o cara queria se matar, ele pulou pra se matar. A vampira só segurou ele por 2 segundos. Então pronto, foda-se. Ah, você não vai me salvar? Eu não tô aqui pra salvar ninguém não, fofo. Foda-se. Tchau. Vai tomar no cu. Antes de você ir, responde essa pergunta aqui. Ela não matou, quem matou foi a gravidade. Exatamente. Exato. Nem a gravidade matou, né? Gravidade puxa pra baixo, então é isso. Não foi nem a gravidade, foi o chão lá embaixo. E nós, com isso, aprendemos a seguinte lição. Não mexa com o homem de uma mulher arretada. Né? Não, na hora que a vampira... Não, peraí. Na hora que a vampira olhou na cara daquele bando de hipócritas, naquela cena do telhado, falou, ele matou o meu homem. Pronto, acabou. Não discuto mais nada. Tu tá completamente certa, minha filha. Palmas. No quadrinho... Palmas pra ela, Jorge. Palmas pra você. No quadrinho do lado, o Magneto fala assim, oi? Não, o bom de tudo é, ela fala isso e todo mundo com a cara assim, oxi, mas oxi. Falou o que pra ela? Não, e todo mundo naquela hipocrisia, nossa, Wolverine, ela só fez o que todo mundo pensou, hein? Né? É aquele meme, você lembra que o Vira e Mexe eu solto lá no grupo do Hub do Paranerd, Sara? Que é o cara fazendo aquele gif do... É, ele vai falar alguma coisa, mas ele pensa... Não, deixa eu falar. Bom, então vamos lá. Seguindo, temos ainda em questão de filhos da puta, né? Já que estamos falando de filhos da puta hipócritas. Seu Harry Peter Gyrish... Né? Que lá esse fora nunca foi. Esse nunca foi hipócrita, não. Esse sempre foi cagão, foi esse cuzão mesmo. É, mas foi filha da puta. Tudo bem. Hipócrita não, mas filha da puta sempre, né? Ele é lá fora do Todd Haberkorn e aqui foi o seu Hércules Franco. Cara, não tem muito o que falar da porra do Gyrish também, né? É só serviu pra deixar a vampira mais puta, mais possessa. Do que ela já tava. Uma coisa que valeu a participação do Gyrish foi a vampira fazer o escudo do Capitão América de frisbee, né? Nossa! Só faltou, cara, que se tivesse encaixado esse caco, tinha ficado perfeito. Só pegou um vai pegar Totó. Nossa, velho. Isso aí, meu irmão, pra quem sabe ler nas entrelinhas, tem uma mensagem muito poderosa. Porque, olha, se você é o cachorrinho do governo, o que, que a gente faz com o cachorro? Joga o frisbee pra ir pegar. Né? Ele falando... Não, a cena, caralho, a cena é maravilhosa. Tá, a vampira e o Capitão América se encontraram num bunker onde, teoricamente, tava o Gyrish, só que ele não tá lá. Né? É, lá tá todos os planos da OTZ, da Operação Tolerância Zero, bababá, bibi, bobobó. Aí, descobri que o Gyrish está no México. Porra, então bora pra lá, capitão. Vai lá, me ajuda aí. Te levo lá, te levo no colinho, bebê, se você quiser. Ah, vampira, não posso, imagina eu. vestido de bandeiras dos Estados Unidos, chegar lá no México sentando porrada na galera, não vai pegar legal. Não posso, né? Eu tô com as mãos amarradas. Ah, tu tá com a mão amarrada, filha da puta? Bom, se tu tá com a mão amarrada, tu não precisa disso. Ela arranca o escudo do braço dele. Então tu não precisa dessa porra, não, né? Fura o teto, vai pegar Totó. E larga o frisbee no meio do Himalaia. Vai buscar, filha da puta. É, nas HQs, os Vingadores nunca ajudam muito os X-Men, né? Jura? É. Ah, amor, o quê? Marco, de onde atrapalha. É que você tirou isso? De onde é que você tirou isso, Marco? Será que seria de X-Men versus Vingadores, por acaso? Essa cena, viu, o Nerd Master, essa cena, ela replica com perfeição uma cena que teve agora recente no Espetacular Homem-Aranha número 23, onde o Peter Parker tá puto pra resolver um problema, que eu não vou dizer o que que é, e o Capitão aparece pra segurá-lo, né? E aí ele percebe que o Peter Parker não é só um cara numa fantasia, né? Ele faz exatamente o que a... com um pouquinho mais de agressão, o que a vampira fez com o Capitão América aí. Faz o escudinho de gato e sapato e ainda arrebenta a cara do Capitão. Sim. E para terminar esse nosso hall de filhos da puta, temos Madame Dona Valerie Val Cooper, que, como diria o sábio, a piranha é um peixe voraz do Amazonas. Dona, que foi feita pela Dona Catherine Disher lá nos Estados Unidos e Dona Márcia Morelli aqui no Brasil. E voltamos à cena do Magneto de sunguinha e Dona Val tentando pedir desculpa para ele mordendo os lábios. Ela gosta de um velho. Né? Não vê problema. Mas também vemos e convenhamos que o Magneto ali naquela cena tava apresentável, né? Até que não tava assim de se jogar fora, né? É, não. Magneto é um velho conservado. É, um velho batuta. Né? Um velho. Assim, considerando que o Magneto tinha 10 anos, pelo menos que é o oficial, né? Desde que ele adotou o nome de nascença dele, que ele tinha 10 anos quando ele ficou preso em Auschwitz, em 97 ele teria quanto? 70? 77. Não, por 70 aí, 75, 76, por aí. 75, 76. O cara estaria. Eu sou ruim de matemática, tá? Mas seria, ele já seria um senhor, né? Um vovô já. É, sim. Mas é um vovô malhado, um vovô garoto, entendeu? Vovô gostoso, né? Vovô maromba. Né? Vovô maromba, né? E levando em consideração que o Xavier também é outro, mas a gente não consegue perceber quando o careca é velho, né? A não ser que ele seja um careca enrugado, né? Mas tá bom. Agora, vamos agora aproveitar os conhecimentos e o verdadeiro poder mutante do Sr. HQ-Man e falemos, por favor, das sagas de quadrinhos que foram adaptadas em X-Men 97. Brilha, Matheus. Ok, então, as sagas que foram adaptadas somente na primeira temporada do X-Men 97, sem ordem particular, tá? Essa foi a ordem que foi anotada, não é a ordem cronológica, tá? Mas tem o Julgamento do Magneto, que é lá dos anos 80, de 1985, o julgamento dele na ONU, que ele tá com aquela roupinha de vovó bondade. Tá? Aí nós temos aquele flashback da Vampira e o Magneto na Terra Selvagem, e também o professor Xavier como consorte, né, do Império Shi'ar, que é uma coisa que difere dos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele não vai ser o imperador de porra nenhuma, ele vai ser o consorte, né? Ele vai ser o pau onde a imperatriz se segura. Né? Porra! Mas vamos, venhamos e convenhamos que se a gente levar em consideração como é que é a Lilandra, ele realmente estava com sorte mesmo, né? Tá. Não é? Mas isso aí é dois para mim, é por favor. Não! É na dobradinha Uncanny X-Men 274, 275, lá em 91. Aí tem a Jubileu no Mojoverso, que é do Wolverine 52 e 53, lá de 1992. Aí tem o Inferno, que é meio que só uma pincelada que eles dão, assim, só no episódio 3, né? Saga Inferno ter virado só aquele micro episódio, cara, doeu na alma, cara. Puta que pariu, né? Foi só uma pincelada que eles deram, porque no o inferno, cara, é uma puta saga que bota todo o universo Marvel e tal, contra os demônios, sei que mais, os X-Men são possuídos, tem então um negócio foda lá. Uhum. 88, aí Morte em Vida, de 84, que na realidade Morte em Vida são vários mini arcos com separações, assim, de várias edições entre eles, é Morte em Vida 1, 2 e 3. Sim. Né? É, e de Extinção, do Grant Morrison, 2001, né, que, aliás, eles têm adaptado o Grant Morrison, foi tipo assim, cara, pus a mão no coração e ficou assim, quentinho, já, caralho, da hora. Muito bom. Não, mas também, venhamos e convenhamos, que eles fizeram a piada reversa, né? Entregaram pro Nathan uma roupa de X-Men coloridona, ele, porra, que é isso? Eu vou pra batalha ou pro circo? Tu queria o quê? Couro preto. Tu queria o quê? Couro preto? Ah, couro preto, couro, né? Preto. Aí teve referências à Era de Krakoa no episódio 5, né, que é o episódio lá que coisa, a ilha é destruída e tal. É, Atrações Fatais, que é a saga que eles vão... Que na série de... nos quadrinhos, quem trai os X-Men e vai com o Magneto é o Colossus, não é a vampira. Uhum. Né? Mas é bem adaptado. Essa é uma das melhores adaptações dentro da série, né? Que é onde o Magneto ferra com o Wolverine. Ferra, né? Com o Wolverine, né? É, a resolução é completamente diferente, né? Mas o começo, assim, é bem legal. Inclusive, eu dei uma corrigida aqui, que é Atrações Fatais. Atração Fatal é aquele filme que a Glenn Close cozinha o coelhinho do... Ninguém precisava saber que você tinha corrigido a pauta, né? Ninguém tava sabendo. Eu não, eu não podia não falar disso, porque... Tá esse bom, obrigado. E teve Operação Tolerância Zero, também, de 97. Que essa foi basicamente o final dessa primeira temporada toda, né? Com o Bastião. Foi basicamente o final dessa temporada aí com o Bastion, né? Uhum. É, o Bastion, ele, no, na Operação Tolerância Zero, ele prende o Xavier, e isso não acontece na série, porque ele tá no espaço, né? Mas tirando isso, é quase igual. Sim. Além dessas, algumas sagas foram referenciadas ou pelo menos teorizadas, né? Tivemos o Massacre Marvel, porque afinal de contas já tivemos o que seria o start disso, que é a luta entre Xavier e Magneto no plano mental, e todo mundo sabe ou deveria saber que isso pode vir a fazer acontecer a porra do massacre no futuro, né? Sei lá, ai, quem sabe, que né? Tomara, eu também que espero que não, mas... Massacre é um vilão tão bunda, mano, que pelo amor de Deus. Matheus, vamos lá. Pode? Poder? Pode, porque afinal de contas... Querer a gente não quer, vamos deixar claro. Querer não quer, que vai acontecer. Mas pode? Pode, né? Então pronto. Sabe o que pode acontecer? Isso aí é piração da minha cabeça, mas, de repente... O que acontece no final do Massacre dos quadrinhos? O Massacre ganha poder quase absoluto, os outros heróis Marvel vão peitar ele, né? Eles supostamente morrem, só sobram os X-Men na Terra, e os heróis da Marvel vão para uma dimensão pocket, né? Uma pocket dimension. Pocket criada pelo Franklin Richard. Pelo Franklin Richard. E se acontecer o reverso na série do desenho animado? E se os X-Men forem jogados no Marvel Movie Universe? Cara, sabe o que pode acontecer isso? E tomara que aconteça isso, vai ser do Deadpool e Wolverine que tá vindo aí, cara. Mas o Voldemort que foi proibido de usar o Deadpool na série? Não, mas o filme Deadpool e Wolverine tá sendo usado pra trazer os mutantes pra MCU. Teorias que existem sobre esse filme, vamos lá. Mas altas teorias. É, mas não é agora que a gente vai falar disso, né? Também foi referenciada, / teorizada, as aventuras de Ciclope Fênix, de 94, que é a viagem, porque o Ciclope e a Fênix foram parar no 3.400 e Guaraná de Rolha para achar lá a porra da Irmandade Ascani e o Natanzinho que estava lá. Então eles vão cuidar do Natanzinho lá no futuro, como aconteceu nos quadrinhos. E também a Ascensão de Apocalipse, de 97, que é a parte em que eles voltam no tempo e encontram o En-Sabanur no Egito, né? Então, isso é tudo teoria, vai acontecer, não vai acontecer, aguardem as próximas temporadas, né? Tu sabes que eu li essa Aventuras do Ciclope em Fênix e eu sei que eu li, mas eu não lembro o que acontece. É, basicamente, o Ciclope e a Fênix... Bem-vindo à minha vida. Não, basicamente, o Ciclope e a Fênix vão pro futuro mesmo, o futuro onde o Nathan foi largado com o vírus tecnogênico, e eles criam ele. Só isso, não tem nada demais, não. Essa saga tem uma cara de passação de pano da porra, velho. Porra, pra caralho. A única coisa que eu lembro dessa saga é que o artista da saga, que eu não vou lembrar o nome, quem fez os desenhos, ele era muito bom, mas ele tinha uma arte muito esquisita. Era um negócio meio surreal, tá ligado? E como sempre, a Disney Plus, né, fez o favor de botar maravilindas sinopses em cada episódio. E como eu sempre faço quando a gente faz uma série da Disney Plus, eu trouxe aqui uma lista das maravilhosas sinopses da Disney Plus para a gente passar raiva, porque é só para isso que serve essa porra dessa sinopse, né? Então vamos lá. Episódio 1, A Mim, Meus X-Men, lançado em 20 de março. A sinopse: Ciclope corre para encontrar a fonte de uma nova tecnologia antimutante. Essa é a sinopse oficial da Disney. Né? É. Ciclope corre. É. Quando é que isso aconteceu no episódio? Não sei, eu não vi. Mas tudo bem, foda-se, né? Quanto é que tá a Disney Plus? Sei lá. Para não assinar nem por engano, né? Sei lá. Ah, é que assim, não sei quanto está, mas Disney, tô te devendo, viu? E vou ficar devendo. Tá bom. Boa. Episódio 2, O Início da Libertação Mutante, 27 de março. Magneto é levado a julgamento pela ONU e grupo de antimutantes testa sua determinação. Eu acho que eles testam as armas, não a determinação. É. Eles testam o nome... Eles testam a nossa paciência de ler essa porra dessa sinopse. O nome das armas eram Determinação 001, 002. É, né? Isso aí. O design episódio do 3, o executor ficou igualzinho. É igualzinho. E a arma também. Né? Vamos lá. Episódio 3, Fogo Encarnado, 3 de abril, né? A equipe é levada a um confronto trágico por um cientista louco imortal. Nossa. What? What foi melhor interpretação, cara, do Matheus. What? Cientista louco imortal. Estão falando do sinistro, mano? Do sinistro. Vamos lá. Olha, seria pior. Eles poderiam ter colocado assim, por um cientista sinistro. Né? Isso é muito mais massa. Vamos lá. Episódio 4... Vamos lá, episódio 4, Motendo, / Morte em Vida, parte 1. O nome do episódio é Motendo, tá? Não é pra zoar ninguém mesmo. Vou brigar para sempre, dizendo que está errado, porque o jogo que eles aparecem jogando é claramente um Mega Drive, então o episódio deveria se chamar Mogênesis. Podia ser Mogênesis, eu tava muito... Mas é que uma coisa, Matheus, eu vou... Não tô passando pano, não, tá? Tá uma merda a tradução. Tá uma merda a tradução. Mas é isso. Que nos Estados Unidos, principalmente na década de 90, Nintendo era sinônimo de videogame. Mas assim, eu li errado, que eu falo assim, gente, onde é que teve alguma referência à relação sexual entre a Jubileu e o Roberto? Não teve, mano. Como é que é Motendo? Ah, Motendo. Puta que pariu. Nossa. Ai, mamãe. Ah, tá bom, fora. Eu fiquei. A minha mente funciona diferente. Porra, jura? TDAH é uma merda, né? Porra. Tá bom, vamos lá. Então, Motendo, Morte e Vida, parte 1, 10 de abril, né? Então, vamos lá. Jubileu revive as maiores aventuras do X-Men quando é transportada para um videogame de 16 bits. Pelo menos eles acertaram os bits, né, do Sega Genesis. Pelo menos. E olha que bom da sinopse, ele só fala da parte do Motendo, a Morte em Vida, foda-se, né? É, foda-se a Morte em Vida, né? Tá bom, né? Então, lá. Episódio 5, lembre-se disso, o melhor episódio da série, tá? Gambit mostrando que é foda para cacete. Ah, caralho. Tá tudo bem? Esse episódio é foda. Né? Então, esse episódio traumatizou as pessoas como a história sem fim traumatizou a molecada dos anos 80. Né? Cara, a vampira chegando no final, fofa, eu não tô te sentindo. Puta que pariu, cara, eu fico com o coração despedaçado. Mas tá bom, vamos lá. É, episódio, lembre-se disso, 17/4, né? Então, a equipe vai a Genosha como convidada da ONU enquanto uma entrevista ameaça expor seus segredos. Quando é que isso aconteceu no episódio? Onde... que horas? Né? Foda-se, né? Né? Essa sinopse nada foi a mesma coisa, né? Mas tá bom. Um ponto a respeito desse episódio, Nerdmaster, é que eu me senti desamparado, né? Durante as cenas do ataque lá. Eu me senti... Quem não? Puta que o pariu. Quem não, né? Mas tá bom. Episódio 6, Morte em Vida, parte 2, 24/4, né? Tempestade é forçada a enfrentar seus maiores medos para poder se libertar. Ela não estava presa. Onde ela estava presa? Ela não estava presa. Ela vai se libertar da onde? Liberte sua mente. Liberte sua mente. Tá bom, Vato. Fica quieto, Vato. Bom, episódio 7, Olhos Brilhantes, de 1º de maio. Os X-Men encontram Bolivar Trax, inventor dos Sentinelas, e percebe que foram manipulados. Hã? Oi? Quem? Caralho, o cara que escreve essas sinopses da Disney ou tava bêbado ou de sacanagem. Cigarrinho do capeta. 10 e 10. Eu não duvido nada que essas sinopses sejam todas sendo escritas pelo chat GPT, mano. Não duvido, né? Um pouco, mas tá bom. Então lá, agora você achou que as sinopses estavam ruins até agora? Tu vai ver agora, no season finale, que são os 3 últimos episódios, tá? Episódio hoje, 8, né? Tolerância é Extinção, parte 1, 8 de maio, melhor dia da história da humanidade, porque afinal de contas é meu aniversário. Obrigado. Os X-Men precisam se unir para lidar com uma nova ameaça. É mesmo? É sério isso? Te jura? Eu não tinha feito isso desde o começo. Nossa. Mamãe, né? Tá bom, vou lá. Episódio 9, Tolerância à Extinção, parte 2, no dia 15 de maio. E vamos para a sinopse. Os X-Men lutam para se reerguer antes que seja tarde demais. Jura? Nossa, eu não tô aguentando. Tu gostou? Então tu vai ver agora o que é bom, outra, cara. Eu guardei o melhor sérica. Cara, eu guardei o melhor por último. Tu vai ver agora, ó. Episódio 10, Season Finale, Tolerância à Extinção, parte 3. 22 de maio, o sonho dos X-Men é colocado à prova com as relações entre humanos e mutantes em um momento crítico. Ok. Filosofou, hein? É o melhor uso de gerador de lero-lero que eu já vi na minha vida. Isso me lembra, eu acho que era um sketch do... Não vou lembrar o nome agora, mas era um desses stand-up comedy agora, né? Que o cara tava imitando um político, né? E ele começava a candidatura dele assim, aí eu vou lançar o projeto Melhorar o Brasil. Brasil Melhor, onde nós vamos melhorar o Brasil, tornando tudo melhor para todo mundo. Porra! Melhor. Tá assim, né? Só faltou uma sinopse assim, episódio 8, Frieza morre. Dá spoiler no 5 minutos pra Namekusei explodir. Tá bom, tão bom. Então vamos encerrar essa conversa por aqui. Quero agradecer a todos pela participação. Foi realmente um episódio maravilhoso de ser gravado. Matheus, você, como sempre, usou de seu poder mutante de ser a enciclopédia viva de quadrinhos da humanidade. Muito obrigado por toda a colaboração que você teve. Nunca foi talento, foi só esforço. Né? Não, poder mutante. É um poder mutante. Você tem o poder mutante de saber tudo de quadrinhos, tá? Vou deixar aqui, já registrado, vai ficar registrado neste episódio, Koala-se, você vá pra puta que te pariu. Tá? Tava demorando. E a partir de agora, o Man HQ é meu. Eu vou reviver esta merda com a Sara e o Matheus. Vou tomar o lugar. Amém. Vou tomar o lugar e eu quero que você se foda. Eu quero outro, Como é que é o outro? Já que é o spoiler, já que vamos tomar os spoilers dele, eu quero o primeiro disparo. Eu quero o primeiro disparo. Ah, ele quer tomar o primeiro disparo. Ele quer o primeiro disparo pra ele. Então bora, Cato pra ele. É primeiro disparo e o mangá que é a meia aleluia. Tá, e o Hunter Cash morra. Que se foda. Não, quero o Hunter Cash, não. Não, o Hunter Cash que se foda. Ah, o Hunter Cash pra puta que eu pariu. Tá bom. Ele não quer voltar, não sou eu que vou trazer ele de volta. Não, peraí, ele apareceu e sumiu de novo, nem eu entendi. Foi só um episódio só, foi só pro Rasby Hotel só. Tá bom. Ah, aí daqui a pouco ele aparece lá no grupo reclamando. Ah, vocês estão falando aqui, ele tá tipo aquela galera, tipo a Sony, sabe? Que faz um filme a cada 10 anos pra não perder o contrato. Pra não perder o direito, né? O direito. Foi tipo isso. E aí fica fazendo Madame Teia, pra tu ver, né? Ah. Bom, falando nisso, meu bebê, coisa mais linda do amor do papai. Oi, diga aí. Vai gravar o Tava Mangaká comigo, né, Mangaké? Que coisa linda de papai. Dona Sareta. Que alegria. Oi. Fala dos teus hominhos. Meus hominhos. Então, gente, pra quem se interessar, eu trabalho com venda e importação. Eu tomei doente. Podem me achar no Twitter e também no Facebook pra fazer orçamentos e afins. Também podem me encontrar na Kurumada Legends, com as obras do magnífico Masami Kurumada e autores associados a ele, Universo de Seiya. Maravilhoso Kurumada, que sabe fazer como ninguém um Seiya ciclista, um Seiya pugilista, um Seiya cavaleiro. Que mais são histórias muito boas. Vocês vão me encontrar falando de Masami Kurumada. No Twitter, falo muito sobre o Kamijô. E atualmente estou falando muito também de Pataliro, que é um anime antigo pra um seu caralho. E Bankoron virou meu personagem favorito da vida. Deixa eu ver o que mais. Kamen Rider também. E Jojo! Jota! Opa! Tu já ouviu de Kamijô? Ah, não. Ainda não. Tá sequinho ainda, tudo. Puta que pariu, caralho. Falando da volta dos que não foram, e também. Rapidinho, e também eu tô no anime Spirit do Jorge. Ah, também, tá. Lógico, do Jorge. Né? Falando na volta dos que não foram, né? Água de Moringa volta quando, bebê? Então, o Água de Moringa tá em hiato por enquanto, né? Vai continuar em hiato. Mas podia fazer que nem o Paranerd, gravar, né? Não, eu tenho uns 5 ou 8 episódios gravados aí. Só falta editar, mas a minha cabeça não anda muito boa. Só falta pagar o Jorge, né? Falta pagar o Jorge também, né, pra ele fazer. Mas eu tô terminando o meu livro, né, que já tá em financiamento coletivo, o Histórias da Caatinga. E também continuo fazendo conteúdo lá pro Água de Moringa aqui no YouTube e na Twitch. Então, procura a gente aí nas redes sociais, Água de Moringa, Moringa com U, e manda um lero lá pra nós. Eu quero agradecer muito ao meu querido xará, Alexandre Marcos Costa, vulgo Marco Velho, detentor do Marco Velho TV e do Véiflix, né, bebê? Quem quiser saber isso, vai atrás, é só vai lá no Telegram e procurar Véiflix e Marco Velho TV. Não vamos divulgar muito, porque senão as autoridades correm atrás. Eu só vou dizer que aquilo lá é um acidente, né, Marco? É um caminhão tombado. Tomba caminhão tombado. O tempo todo lá. É uma estrada muito perigosa, ensaboada, né? Porque derrapa de caminhão lá é uma tristeza, né? Meu Deus. É complicado. Obrigado, Marcão. Precisou, tem umas ordens. Beleza. Então ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! We'll be right back.